0 continua a aproximação, aguardando pista livre. Acho que o precedente é um erro, pois. Lata. Atenção, chama minha 3-1-0, boa noite, cara. Fala os 4-5, ao livrar a primeira esquerda, chame o controle solar frequência 1-2-1 decimal 9. 1-2-1-9, 3-2-9-0. 3-2-9-0, vai livrar ataque sua e delta? É, afirma delta. Entendi. Na vertical do rota do Pacifico, autorizado, vai ter a vertical da paralela. Ciente, vitor Paulo Delta, na escuta do controle, conseguindo para a vertical da paralela. Ciente. Escuta permanente, até logo. Vitor, no momento, na 021. 021, autorizado pouso na pista 28, chama 3-1-0. Na 310 no solo 47, libere a primeira esquerda via taxiway Charlie. Tem controle de solo frequência 121 decimal 9. Charlie, eu solo 219, chanela 319. Carlos, já 3662. Eu tô dizendo, eu aviso, completo final, chama agora tu, na frequência 198-295. 295, tá 3662, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, até 3662. 3662, eu tô dizendo, eu aviso, tudo autorizado, pista 28, dentro do 0 grau, 07 mais. Tudo autorizado, pista 28, até 3662. Então, Delta, na rota do abacaxi, vai manter a vertical da BR-324, controle de uma esquina. Certo, aí, Delta, controle, na escuridão do controle. Delta, controle de uma esquina. Sala 56, libera direita, chama o sol 1, 2, 1, decimal 9. Pressão à esquerda, 1, 2, 1, decimal 9. A esquerda, 2, 1, 9, com o sol 3, 6, 6. Salvador, o Vitor Hotel Delta na vertical de Valéria, comprando o centro histórico ser autorizado na circuito. Obrigado, Vitor Hotel Delta na circuito do controle. informação Yank. Comuna 096, sendo indicação via chegada PP1, desse Matheus 050, este é o time 021. 021, certificou dessa 150, PP1 no Comuna 096. Delta, mandando sobrevoo teórico, vai comprar de Serra Índia com Índia. Serra Índia com Índia, com Índia nas curvas do controle. Via chegada a TPPM, desse Matheus 060, o centímetro 0021. Com 1021, no desce via até o 060 na TPPM. à esquerda, parece estar um CT bem na proa, na nossa proa. Setcono 096, informa o TN de Gil, está livre, a curva esquerda, informa o TN na proa de Tepic. Você me informa na proa de Tepic, 090. Índia com Índia, visual, Vitra, Tandelta, agradece, boa noite. Pergunta livre, Victor, Hotel Delta, boa noite. Para 5.096. 5.096 para 2.000, ajuste o cimento 1021. Após ter pico, vou usar para o terceiro canal final LS Zulu 2018. Antes 10 para 2.021, está autorizado o Zulu. Pode ter pico, vou usar 1.096. Centímetro 1021, autorizado LS Zulu, pista 28, informe estabilizado. 2000 com 1021, informado estabilizado Zulu 28 com 1344. Boa noite, visão 128. Boa noite, estabilizado, visão 128, vem 200 graus. 0089. Tive pouso na 28, voo 909. Avisou 428 com 1344. 1344 completo final, chave 3, 1 8 9. 1895. Oi, Salvador, uma boa noite. Gol 1344, final da 2820. Olá, 344, boa noite. Autorizado, pista 28, vento 200 graus, 05 nós. Defonso 28, gol 1344. Gol 1344, solo 31, libere via Charlie, chame solo 121, decimal 9. Charlie, 119.

aqui está a 317, está livre do Gil. Civil 317. Você veio voar a Tóquio, 3, 3, 1, 7? Pode ir, coordenação, então 3197 autorizado, Toco. Direto Toco, 3197, grato. Autorizar ao final do ILF Zulu, ficha 28, desça para 2003, pode ir 9021, informe o estabilizado. Partiu, José, para 2, não, PA, autorizado o procedimento ILF Zulu da 2008, Xanhé, em SG-Notes, resposta estabilizada. 3197, chame Recife, frequência 1, 28, 35, alternado 1, 23, 8. 2835, 238, grau 317. 3895, informação alfa. Salvador, Gol 2096, informação Zulu 28, autorização Fortaleza. 3895, tudo certo, se der questionamento para o táxi 1895. Da colônia pista 28, após o decorrer, vai ter